Música achada na casa da achada. Achada na rádio. Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Ah, olha, hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Dionísio. Achada na rádio. O prazer da escuta. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este programa passa pela primeira vez no dia 6 de agosto, às 21h, na Rádio Paralelo, e repete no dia seguinte, às 17h. Depois é publicado em www.centromariodionísio.org, a página da Casa da Achada Centro Mário Dionísio. Este é o 20º Achada na Rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. O que aconteceu hoje? 6 de agosto de 1983. Morre Klaus Nomi. Klaus Nomi, o seu verdadeiro nome era Klaus Perber, foi um artista alemão famoso pelas suas notáveis atuações vocais e um vulgar personagem de palco, que se tornou um ícone do início dos anos 80. O nome artístico Nomi é um anagrama do prefixo latim Omni, que significa tudo, referência do seu próprio estilo musical, que reunia elementos de tendências musicais completamente diferentes, como, por exemplo, música clássica, música pop, música rock. Nascido em 24 de janeiro de 1944, depois de algumas experiências no seu país natal, em 1973, mudou-se da Alemanha para Nova York. Após um encontro num nightclub, David Bowie contratou como backing vocals para uma atuação no Saturday Night Live em 1979. Essa exibição foi, para Klaus Nomi, o primeiro êxito que lhe valeu um contrato discográfico. O estilo de Nomi é um mix de new wave e lírica, e os seus concertos eram caracterizados por coreografias muito retrofuturistas, e o seu rosto, maquilhado de branco, com lábios negros e penteados cubista, era a sua marca registrada. Case of Life, o primeiro single, saiu em 1980, e o seu nome começava a ser conhecido quando foi diagnosticado com SIDA. Morreu no dia 6 de agosto de 1983 e foi uma das primeiras celebridades a morrer com esta doença. Thank you. that art is fair, and I'm telling you, hold on, hold on, tomorrow will be there. And the ball will be born, born, born again. After it all blows away. Achada na rádio. Música à flor da pele. A achada faz uma cena. Momento de teatro. Cenas escritas por Regina Guimarães. 2. Uma campa improvisada no grande cemitério do mundo. Uno tira do bolso uma bomba de asmático e faz uma aspiração. Agora o coração bate descompassado. É código o bater do coração. Gira sobre si próprio até ficar tonto. É bússola, o coração desnorteado. Mete o dedo indicador na boca e depois ergue-o acima dos olhos. De onde sopra o vento da desgraça? Pode alguém dizer-me uma palavra que não me atormente neste lugar de fronteira onde sopra a imagem de uma praia impossível? Como uma parede, Eu caminho para a zona de rebentação e vejo-te, náufraga, a boiar no óleo, já sem respiração. E à medida que eu caminho, a massa de água gordurosa afasta-se, levando-te para longe de mim. Quero salvar-me de te perder. Por isso, tento recuar no tempo até deixar de te conhecer. Sei que o fio do horizonte me decapitará. Tento em vão adivinhá-lo onde ele não está. Uno mexe na terra. Tira do bolso uma pedra muito branca. Avalia-lhe o peso, fazendo-a saltar na palma da mão. Ao terceiro salto, escuro. Cuida, rampa baixa. Achada na rádio. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. O prazer de estarmos juntos. The revolution will not be televised. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. Hoje experimentamos, da página 17, Mont Doré. Ingredientes: um pão de forma pequeno, fiambre ou chouriço ou presunto, queijo, 4 ovos ou menos e leite morno. Parte-se o pão em fatias não muito finas. Passam-se por leite morno e acamam-se num pirex. Por cima da primeira camada de pão, põe-se uma camada de queijo ou fiambre, depois outra camada de pão e assim sucessivamente. Acaba por uma camada de pão. Põem-se bocadinhos de margarina entre as camadas. Batem-se os ovos inteiros e deita-se por cima, embebendo no pão. Vai ao forno a alourar. Receitas achadas. Do caderno de receitas de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, receitas que ela guardou e experimentou ao longo dos anos. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. Hoje vamos ouvir o poema número 20 do livro de Mário Dionísio, escrito em francês, Le Feu qui dort, numa tradução para o português de Regina Guimarães, lida por Viviane Ascensão. Nos despojos da cidade, atrás dos altos prédios ao avesso, vêem-se telhados, chaminés negras de fumo, vê-se o ferro em movimento das gruas. Há gente que mora aqui. Pessoas, cães, mortos, vivos, em tugúrios fedorentos. Há lama e há excrementos. Junto a montões gordurosos, sobre o lixo, os sulavancos, diamantes abjetos, copulando, rindo e saltando sobre dejetos, aqui e ali, crianças brincando que amanhã serão ladrões. Contra o muro, em ruína, a frescura de uma flor crescendo ingênua, que vem ela aqui fazer entre destroços tão bela? A meus pés a vou pisar, por raiva ou por piedade, esmágua furiosamente gesto viril e demente para não chorar. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Um poema de Mário Dionísio. É Rádio Achada, é Rádio Achada. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje, 7 de agosto de 1951. Eis-me escrevendo à luz do petróleo, numa casa de chão lajeado e de teto forrado de caniços espalmados entre as telhas e os barrotes, em pleno Monte Algarvio. É o Monte do Boi. A 20 e poucos minutos de Messines, com botas afeiçoadas aos córregos do monte, aqui está uma ruela torta, desnivelada. As casas agarradas umas às outras, ligadas aos muros das hortas, das cercas, das eiras, tudo de uma pequenez satisfeita e suficiente que põe a dedada definitiva na própria paisagem. Diz-se, diz-me com quem andas, dir-te-ei as manhas. Devia dizer-se também, diz-me com quem andas, dir-te-ei que ideias fazes das coisas que te cercam, que amizades e ódios nutres no coração. Talvez porque a companhia a que sou forçado nestas férias, que sonhava livres e desintoxicantes apenas com a Maria e a Eduarda, é sob todos os aspectos antipática e entorpecedora de grandes e lavados sentimentos. Não consigo enamorar-me desta terra de que ouço cantar em cantos desde as seletas do primeiro ano do liceu. Não posso chamar-lhe feia, nem triste, nem suja. Não o é. Mas olho-a ressentido e incomodado, não sei se despeitado, pelo menos irónico e desgostoso, como olhamos uma mulher bonita requintadamente vestida, uma mulher vistosa e socialmente triunfante, que, no entanto, sentimos destituída de inteligência e de atrativo sexual. As casinhas são brancas, o céu muito azul, as árvores cumprem a sua obrigação de dar muita pera, muito figo, muita amêndoa e um nunca acabar de alfarroba que de súbito se transformou numa riqueza provincial. Mas tudo isto é pequenino, limitado, medíocre, ridiculamente satisfeito de si. As peras e as ameixas são miúdas assim da estatura tacanha do figo que sempre temei em considerar de mim para mim um fruto de subespécie. Mas toda a gente aqui se lhes refere como às melhores, maiores, mais saborosas peras do mundo. Porque acima de qualquer panorama, qualquer produto, qualquer manifestação do Algarve, só outro panorama, outro produto, outra manifestação do Algarve. Dei hoje um passeio pelos carreiros que partem do fim da horta e trepei ao cerro mais alto e mais próximo. Subi desde o córrego mais baixo da encosta, do lado oposto ao do Monte do Boi. Aí topei, alvoroçado, com um ameaço de pinhal e sentei-me um quarto de hora, reconhecido neste meu faccioso anti-amendoeirismo e anti-figueirismo, a contemplar uma paisagem vastíssima que inclui, para a esquerda, a aldeia da Amorosa, com Z, e por trás dela, a Serra de Monchique, com os seus 900 metros de foia. Para a direita, o começo de Messines, em baixo, no vale. E lá para trás, os montículos facetados e iluminados da Serra do Caldeirão. Paisagem bonita e lavada. Os campos dividem-se em hortas bem comportadas. Muitas casinhas brancas, em volta das quais não se vê viva alma. Em cujas chaminés não há fumo, como num cenário excessivamente acabado. Aqui, nem o fumo ousa sujar o azul do céu. Há estranhas semelhanças entre isto e certas paisagens de Van Gogh. e agora vejo bem que sempre amei muito mais que as paisagens de Arles a maneira, fora que é formalista, como o homem da orelha cortada as fez nascer na tela. Com efeito, que desoladora ausência de grandeza. Frente a um panorama abrangendo tantos quilómetros, eis-me sem nada mais que a impressão delicadoce e agastada que em nós provoca o postalzinho colorido com lantejoulas coladas. Lembro-me do caramulo, da estrela, de Marvão e sinto saudades. Aqui não há meio de alguma coisa forte nascer em nós. De nada serve a altura e o horizonte rasgado. Deste lado, a serra transforma-se num brinquedo inofensivo. Do outro, 15 quilómetros de vista livre até ao mar. Nada há que convença. Sentimo-nos num banho tépido. E as arvorezinhas aos grupos e isolados não conseguem ter o porte, a audácia, a autoridade benfazeja, mas severa, que sempre me habituei a encontrar na ideia de árvore. E por aqui se sofre. Por aqui se luta. Por aqui existe um povo igual ao de outras terras, mas alguma coisa me impede de vê-lo diretamente como povo, a paisagem como paisagem, a terra como terra. É qualquer coisa de semelhante ao que sempre me aconteceu com o saloio dos arredores de Lisboa, que talvez o bordal me tenha estragado sem remédio, como certos postais me estragaram o Minho. Toda esta terra sofre de uma saturação de amêndoa, de açúcar, de doces de ovos e de sol quase mediterrâneo, mas que o não é, quase africano, quase europeu, sem ser nenhum deles afinal. Sei que se os algarvios lessem estas palavras, me poriam pelo menos na fronteira. Mas, apesar disso, poetas algarvios, escritores algarvios, propagandistas impenitentes das belezas algarvias e pouco mais, decididamente, não. 7 de agosto de 1951. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Hoje. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não, com tapas e bolos enganam o burlão, os que de lá são e os que para lá vão, e os que para lá vão, e os que para lá vão. Oh, flor da trapeira, oh, rosa em botão, duas cantoneiras bem bonitas são. Largo pescador, o que tens na mão, que o peixe que levas é do teu patrão, é do teu patrão, é do teu patrão. Limpa o teu suor no camisolão, que o peixe que levas é do cais do Olhão. Vem o mandarim, vem o capitão, paga o pagador, não paga o ladrão, não paga o ladrão, não paga o ladrão. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não, quem te pôs assim, mar feito num cão, foi o tubarão, foi o tubarão, foi o tubarão, foi o tubarão. Mulher empregada, diz o povo vão, que aquela empreitada não dá nada não. Oh, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não, madrasta que não, madrasta que não. Par é uma cidade, vila é uma prisão, para quem nela mora não há outra não. Ó pata descalça, deixa-me da mão, que os da tua raça já não pedem pão, já não pedem pão, já não pedem pão. Passa mais de um dia, todos lembrarão, passa mais de um ano, que morreste Olhão. Ó, Vila do Olhão, da restauração, madrinha do povo, madrasta é que não, madrasta é que não, madrasta é que não, madrasta é que não. Achada na rádio. Com três palavrinhas apenas. O último desafio consistiu em fazer um pequeno áudio ou escrever um pequeno texto com as palavras efêmero, baile e amigos. Vamos então lá ver o que é que recebemos. A Clara Buleu e a Helena Bragança Gil enviaram-nos qualquer coisa em áudio e o Adão Contreiras e o Antonino Solmer enviaram-nos coisas escritas que vos vamos ler. Vamos então ouvir estas obras pela seguinte ordem de autores: Clara Buleu, Antonino Solmer, Lena Bragança Gil e Adão Contreiras. Hoje era o aniversário dela. Quando fez 50, organizou a sua própria festa, um baile, com 50 amigos. É tudo tão efêmero. O baile é sempre efêmero, principia e acaba. Os amigos vão-se, ou não? O toque na porta era leve e controlado. Fui abrir. Era o efêmero. Trazia um magnífico ramo de flores nas mãos e, como se de uma chave se tratasse, entrou. Sem mais delongas ou conversas desnecessárias. Eu ali fiquei, especada, esperando não sei lá muito bem o quê. Mas mantive-me firme, sabendo muito bem a natureza efêmera do efêmero. Hoje aqui e amanhã, quiçá, num baile de debutantes, ao ar livre, pois portas adentro havia restrições. De todos os meus amigos, este era o mais esquivo, reservado e misterioso. Então, perguntei eu, só para quebrar aquele embaraçoso silêncio. Nada, disse ele. Vi estas flores e lembrei-me de ti. Claro, pensei eu, faz todo o sentido. E sorrimos os dois. Baile em que dança a saudade dos tempos que já lá vão. Presa está a mocidade, dançando em contramão. Ao viver que nos foi dado, ondas de luz se abriam. O barco com seu calado, todas as borrascas rompiam. Ah, que saudade que há de todo o tempo passado. Quero ainda ir até lá, mas o tempo fica calado. Amigos que cá estiveram, na ronda dos dias que passam, muitos foram os que partiram, deixando esta luz mais baça. Se amigo aos olhos traz mel, nos suores da amizade, o efêmero é um papel escrito para a eternidade. Há efêmero no raio de luz, há efêmero no pousar da mão, há efêmero que se traduz no efêmero de toda a paixão. Há inverno na montanha, há tristeza no vale, há suores na gadanha, há ventos no pedestal. Vamos agora ouvir o texto de onde saltaram estas três palavras: efêmero, baile e amigo. É um poema de Nunes Zarlessi, do seu mais recente livro Salamandra de Fogo. Sem drama. Miúda, dancemos esta noite de tasca a disco. Apaixonemo-nos na cidade. Gozemos as nossas vidas entrelaçadas. Neste efêmero bocado precioso. Que o Espírito da Deusa esteja conosco. Neste baile onde entramos à tangente. A fruir o tempo da felicidade. O amanhã não conta. E, para a despedida, em modo responsável, um abraço de amigos. Sem drama. com três palavrinhas apenas. No próximo programa, que será no dia 20 de agosto, vamos ouvir os áudios ou textos que nos enviarem em resposta ao novo desafio. Vamos saber então quais são as três palavrinhas que devem usar. Couves. Impérios. Bomba. Ficamos à espera de receber os vossos áudios ou textos. Enviem-nos para o e-mail centromariodionisio@gmail.com até dia 16 de agosto. As três palavrinhas são desta vez, repito, couves, impérios e bomba. Com três palavrinhas apenas. Desafio criativo! Bora lá! Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Os grandes prazeres do verão. Os grandes prazeres do verão. Treinos para o ouvido de Tísico. Ouvido de Tísico. Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? No passado domingo, 25 de julho, tivemos a nossa habitual sessão de leitores achados, em que se escolhe um conto que lemos e depois se comenta entre todos. Nesta última sessão tivemos o privilégio de poder contar com a presença de António Barreto, professor da Faculdade de Letras e profundo conhecedor da língua e cultura japonesa. Foi pela mão dele que lemos o conto de Tanizaki Junichiro, A Tatuagem, de 1910. E foi no jardim, acompanhados pelos nossos pássaros residentes, que decorreu a nossa agradável e muito interessante conversa. Falou-se de caracteres chineses e japoneses. Portanto, o chinês normal sabe aí uns 3.000 a 6.000 caracteres. 6.000 já é muito avançado. Em japonês só há 2.000. Portanto, há aqui uma vantagem. Fazer mais combinações. O problema. Não, fazem combinações diferentes. Depois tem alguns caracteres que são diferentes. Há alguns que têm significados diferentes. Depois, as variantes que eles adotam muitas vezes são diferentes daquelas que existem na China. Falou-se do autor japonês. Ele quase que teve o Prémio Nobel da Literatura e ele é uma figura particularmente interessante na literatura japonesa, porque não decidiu seguir aquilo que era o padrão que comum na altura. Mas é de quando? Escrita. Portanto, ele é de finais do século XIX e morreu em 65, portanto, acho 85, 65 mais ou menos. Sim. E ele não seguiu aquilo que era a corrente dominante no Japão, na altura literária, e que era aquilo que chamam a novela eu, que eram histórias autobiográficas com uma aparência de ficção. Portanto, isso é que era o comum, e ele afastou-se completamente do padrão. É considerado como o mentor do retorno, a expressão é mesmo essa, o retorno ao Japão. E claro, leu-se o conto, do qual vamos deixar aqui só um cheirinho. A tatuagem. Isto foi numa época em que as pessoas tinham a virtude nobre da estupidez e o mundo não estava, tal como hoje, envolvido, de forma violenta, num esforço de mútua competição. As caras tranquilas dos Tonosama e dos jovens senhores não se encobriam de nuvens. As tipologias de sorrisos das Goten, Joshu e das Oiran eram inesgotáveis. Acabada a leitura, a conversa seguiu em diversas direções, desde erotismo, de religião, de traduções, de artes, a beleza. Muito falámos nós. Aqui fica só um apontamento de algumas coisas. Eu pegava já aí, nessa de teres falado das artes, porque eu acho que é um dos temas aqui do conto, não é? Em que a arte acima de qualquer outra coisa. Bom, também depende. Os tradutores têm as suas opções, não é? E há pessoas que põem... adaptam mais. Sim. Não é? Adaptam mais à cultura. Mas a mim faz-me imensa confusão estar, e portanto se há coisas que não são exatamente a mesma, nós não temos uma palavra para elas, eu prefiro deixar no original e pôr uma nota. Pronto, é a maneira. Sim. Eu como leitor prefiro. Eu também como leitora também prefiro. Prefiro as notas, porque então isso amplia a minha capacidade. Em vez da portuguesada. Em vez da portuguesada. Sim. Uma coisa que é maravilhosa em japonês é assim, é que nós, em português, já temos aquelas frases muito compridas, não é? Com muitas subordinadas, etc. Mas em japonês ainda é pior. Em japonês ainda é pior. Às vezes há um parágrafo inteiro. E depois é tudo ao contrário. Porque o princípio vai no fim. Portanto, eu digo assim, eu penso que a abelha que era muito grande, então é assim. Era muito grande. Era muito grande. Era muito grande a abelha que eu penso. Então está tudo ao contrário. Tem que se mudar a ordem toda. É tudo. Portanto, começa pelas subordinadas para a subordinante. É ao contrário. Sim. Do português. E não exatamente tem pontuação. Ao contrário. Tem. Tem pontuação. Tem. E pronto. Assim se passou uma magnífica tarde de domingo. Resta-nos apenas esperar pela próxima sessão de Leitores Achados, que será no dia 29 de agosto. Até lá! Muito bom dia. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Boa tarde. Alguém sabe o que se passa na Achada? Caros amigos, encontramo-nos um destes dias, na Casa da Achada, que está aberta em agosto, às segundas, quintas e sextas, das 15 horas às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 11 horas às 18 horas, como é habitual. Podem ver a exposição Mário Dionísio, 50 anos de pintura, tomar um café no quintal, ler na biblioteca ou requisitar um livro, ou ouvir alguma das sessões programadas. Vejam tudo na nossa página www.centromariodionisio.org, clicando em Programação, ou acompanhem o nosso Facebook. E marquem já na agenda que o próximo programa Achada na Rádio será no dia 20 de agosto, ou seja, daqui a 15 dias. Até já! Passageiro clandestino. Diário de Mário Dionísio. Receitas achadas. O caderno de receitas de Maria Letícia. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio. Achada na rádio.